and clean can grab that. And clean, and clean. And clean can grab that. And clean, and clean. And clean can grab that. Você conferiu Alessandro Ticelli, Mirror, Able and Peace, Insider, Seiko Aizouan, Hector, Ellie and Fur, You're So High, Stotto, Living in the Moment. Iniciamos com Cubicolor, Wake Me Up. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rádio Serviço. Tomar remédios por conta própria, sem orientação médica, pode causar consequências graves, como reações alérgicas, dependência e até a morte. Entre os riscos mais frequentes para a saúde dos que estão habituados a se automedicar, estão o perigo de intoxicação e a resistência aos remédios. Não acredite em todas as informações divulgadas na internet. Consulte sempre um médico de sua confiança. Cyrus, Plastic Hearts. Sam Felt, The Riddle. Like a riddle, like a riddle. I know it's hard, but I work it out. Like a riddle, like a riddle. From the outside, it looks so easy now. What did I miss in the fall? Let me know for me. It's such a riddle, like a riddle. Defesa incondicional do liberalismo econômico, da meritocracia, do capitalismo moderno, da democracia e da liberdade de expressão. Se você concorda com esses princípios, o seu lugar é na Oeste. Leia, experimente, assine. Acesse www.revistaoeste.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. I've been drinking absinthe. I just did the math, it ain't had enough. I've had enough of running around this board game. You can know your own name, I won't give it up. Am I crazy? Am I foolish? Am I stupid? If I told you I love you, would you say that it's fucked up? If I told you to fly, would you say that you loved her? Don't take me for what I'm saying, just take me for what I am. Cause this is where I'm staying, my two feet are in the sand. Save me. Living in the moment feels good to me till it hurts, and I need somebody. Am I crazy? Am I foolish? Am I stupid for playing these games with you? If I told you I told you to fly, would you say that you loved her? Don't take me for what I'm saying, just take me for what I am. Cause this is where I'm staying, my two feet are in the sand. Gary Moore.